Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer essa aula em torno de um artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, que não foi publicado ainda, mas acho que vocês devem conhecer desde já. Neste artigo eu parti, vamos dizer, da ideia marxista da descrição da sociedade pelo sistema das classes e da divisão das classes segundo a propriedade ou não dos meios de produção. Partindo dessa ideia, vamos ver como podemos analisar o atual status da sociedade brasileira. Também tomei como pressuposto a ideia marxista de que a ideologia traduz os interesses de classe. Então, partindo dessa ideia, se as coisas fossem exatamente assim, como ficaria a descrição da sociedade brasileira? Então, nós temos que pegar os vários discursos que aparecem na mídia, no meio universitário e até em livros, e ver o que eles estão defendendo, que classe eles estão defendendo, tá certo? E que interesses de classe estariam aí subentendidos. Partindo desse pressuposto, a coisa fica mais ou menos assim. O título do artigo é A Luta de Classes no Brasil. A luta de classes no Brasil não é entre operários e patrões. É entre o lumpenproletariado, que Marx abominava, e a maioria da população, especialmente a classe média, aí incluída uma boa parcela do operariado, se não ele todo. De onde que eu tiro essa conclusão? Dos discursos que aparecem, sobretudo, na mídia. Você não vê, rarissimamente você vê, alguém ali defendendo interesses da classe operária, propriamente dito. Você não vê queixas da classe operária, você não vê denúncias de opressão da classe operária, mas você vê uma infinidade de denúncias de opressão de bandidos, opressão de gays, opressão de travecos, opressão de prostitutas e assim por diante. Então, quer dizer, a classe em nome da qual se fala maciçamente no Brasil é aquilo que Marx chamava o lumpenproletariado. Lumpen quer dizer farrapos, quer dizer o proletariado em farrapos. É isso. E é constituído, vamos dizer, de pessoas subempregadas, de prostitutas, de pequenos delinquentes e toda essa escória que Marx evidentemente não podia incluir no proletariado. Ele, quando fala proletariado, ele estava querendo dizer os operários das fábricas. E por toda a análise dele, são os operários das fábricas os agentes essenciais da revolução e do advento do socialismo. Porque, em primeiro lugar, o proletariado é o que tem o domínio efetivo dos meios de produção. Quer dizer, a burguesia tem o domínio legal e administrativo, mas quem tem as máquinas na mão é o proletariado. Então, de certo modo, o proletariado já está no poder e só falta ele tomar consciência da sua situação e exigir, então, a transformação política e jurídica correspondente ao real estado de coisas, que é já o governo do proletariado, né? Ele acredita que quem tem o domínio dos meios de produção tem, por isso, o poder sobre toda a sociedade. A coisa não é bem assim, mas nós podemos usar isso como um pressuposto só para fins de análise. Então, cada uma dessas facções tem seus aliados permanentes. É o que nos permite, exatamente, delinear o discurso ideológico em defesa de cada uma delas. Esse discurso também é bem característico, ele se repete de parte a parte com os mesmos figuras de linguagem, os mesmos chavões, os mesmos topoi e assim por diante. Então, embora de modo que tudo isso que eu estou dizendo aqui poderia se transformar num livro de 500 páginas com toda a documentação requerida, livro que eu não faço apenas porque não tenho tempo, mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Tem os seus aliados permanentes. A primeira tem, acima de tudo, o governo e os partidos de esquerda que o dominam. Então, se você vê no parlamento, né, o caudal permanente de defesa, né, dos pequenos delinquentes, dos travestis, das prostitutas, etc., etc., a promoção dessa gente, né, é uma das constantes mais características dos discursos parlamentares. Aí mesclados vêm logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Então aí não é nem preciso dizer. Você lê o meu artigo de 1994, O Andes Iletrados, e já está dado lá toda a descrição do discurso empreendido por professores universitários e estudantes em favor dos delinquentes, sempre vistos como vítimas da sociedade. É curioso que você raramente verá aí algum discurso em favor do operariado, dos interesses do operariado. Simplesmente não tem. Então, esse pessoal, o marxismo deles já não é o marxismo originário, é um marxismo já bem transformado. Na verdade, é o marxismo do Herbert Marcuse. Herbert Marcuse dizia que o proletariado já estava corrompido pelas benesses recebidas do capitalismo, então agora a classe revolucionária é constituída do lumpen proletariado, mais intelectuais e mais estudantes, sobretudo universitários. É curioso que ele via os estudantes universitários num paralelo com o lumpen proletariado como excluídos do sistema, quando, na verdade, os estudantes são eminentemente os protegidos do sistema. São pessoas que são subsidiadas ou por suas famílias ou pelo próprio Estado, tá certo? Para desfrutar de uma série de benefícios. Então, é muito difícil compreender a ideia da massa estudantil como massa excluída, a não ser em razão de um fator subjetivo. Ela pode sentir-se excluída, mas objetivamente, por um critério econômico, não corresponde a isso de jeito nenhum. Só por esta passagem de Marx a Marcuse, você vê quanto o marxismo pode se transformar. Ele tem essa teoria que tem a propriedade de dizer o contrário do que dizia e continuar atendendo pelo mesmo nome. Tá certo? Então, quando se fala marxismo, nunca pode imaginar que o marxismo é uma doutrina. Não, o marxismo é uma tradição de discussões que se processam dentro do ambiente da intelectualidade revolucionária e que não tem nenhum modo de ser reduzido, vamos dizer, a uma unidade doutrinal, a uma espécie de vulgata marxista. Existiu uma vulgata marxista na União Soviética durante algum tempo, mas, ao mesmo tempo, existia todo o fenômeno do marxismo ocidental, que divergia disso completamente e propunha coisas completamente antagônicas ao que estava falando na Rússia. E tudo isso é marxismo. Se vocês lerem o livro do Kolakowski, As Correntes Principais do Marxismo, do qual existia uma edição brasileira, mas parece que está impossível de obtê-la. Então, pego no original em inglês, Main Currents of Marxism. Eu acho o livro principal que se escreveu sobre isso. E você vai ver ali a imensa variedade de correntes que tem ali dentro. Essa variedade, ela permite, vamos dizer, a qualquer apologista do marxismo sempre alegar o seguinte: não foi bem isso que nós dissemos, porque sempre apareceu alguém que disse outra coisa. Então, isso é que eu já expliquei muitos anos atrás: o marxismo não é uma doutrina, o marxismo não é uma ideologia, o marxismo é uma cultura inteira. Isso aí precisa entender, né? Então, aí mesclados vêm logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Desses últimos, 50%, segundo um cálculo otimista, eu dou aqui a fonte, são analfabetos funcionais. Excluídos irremediavelmente da alta cultura e não tendo a menor ideia de que são vítimas apenas de si mesmos, encontram no ódio projetivo à sociedade o alívio de uma culpa recalcada no mais fundo do seu inconsciente. Você imagina, por exemplo, hoje mandar uma foto, né, um grupinho de estudantes da USP ali no pátio, estão assim, dando a massa, só faltando chegar às vias de fato mesmo, né? Então, eles são subsidiados para isso. Isso aí é o povo trabalhador que está pagando imposto para esses caras desfrutarem de tudo isso aí. Então, evidentemente, são uma classe privilegiada. Essa classe privilegiada não se sente responsável por absolutamente nada e se sente investida em todos os direitos. Isso provoca, no meu entender, um desequilíbrio psicológico inevitável, porque o ser humano ele não foi feito para viver aqui como se estivesse no paraíso, isso é, desfrutando de todos os prazeres e delícias que queiram. Então, existe um limite para a nossa capacidade de desfrutar de prazeres sem nos sentir culpados por isso, independentemente da educação que recebemos. Você verá, em qualquer sociedade do mundo, existe um limite aos direitos e existe uma série de obrigações. Se o sujeito é isento das obrigações e entregue a fruição de prazeres, tá certo? E se fica ainda revoltado quando lhe falta um pouco de prazer que ele queria, então isso evidentemente já causa internamente uma reação, um desequilíbrio, um sentimento de culpa não reconhecida, é culpa recalcada, como chamava Freud. Tá certo? Então, essa culpa recalcada, evidentemente, explode em reações de ódio que, contra os outros, um ódio projetivo, evidentemente. É isso. Então, é incrível quando você pega um estudante da USP e ele vê um mendigo esfarrapado na rua, né? Ele não entende que ele está ajudando a deixar o mendigo esfarrapado. Ele acha ao contrário, ele se sente solidário com o mendigo, como se ambos fossem vítimas da sociedade exploradora e cruel. Então, ele está desempenhando psicologicamente o papel inverso àquele que ele desempenha na estrutura de classe. Tá certo? Então, você tem esses dois fatores. Primeiro, vamos dizer, o abuso indiscriminado dos prazeres que não podem ter limite. Quer dizer, qualquer limite aos prazeres é uma opressão intolerável. E, em segundo lugar, vamos dizer, a alienação em relação à própria condição de classe. São indivíduos que não sabem a que classe social pertencem. Tá certo? Não entendem que pertencem a uma minoria altamente privilegiada. Tá certo? Veja, nos anos 60, 70, os estudantes ainda entendiam isso. Né? Eles tinham consciência. Nós somos uma minoria privilegiada e, por isso, nós temos o dever de fazer a revolução social. Pelo menos era um discurso ideológico um pouco mais consistente. Era um non sequitur, na verdade, porque o fato de você ser privilegiado não quer dizer que você tenha que fazer uma revolução. Tá certo? Tem que dizer apenas que você tem que exercer os deveres em nome dos quais lhe foram concedidos esses privilégios. Mas eles tiraram a conclusão de que tinham que fazer a revolução, isso parecia ser o dever deles, mas pelo menos da sua condição de classe eles estavam conscientes. Hoje em dia não tem mais. Você não aparece um discurso estudantil dizendo: nós somos uma classe privilegiada e nós temos um dever para com o restante da nação. Isso acabou. Isso era a UNE dos anos 70, 60 e 70. Então, esse duplo desequilíbrio, né? Esse duplo abuso, por assim dizer, a exigência de prazeres e de prazeres sem prazeres gratuitos, que deveriam ser fornecidos pelo governo, e a ausência de qualquer consciência de classe, isso aí provoca um desequilíbrio profundo que se expressa, vamos dizer, se manifesta através de uma culpa não conscientizada e crescente, feita cada vez mais culpado, e evidentemente isso acaba se manifestando como explosões de revolta contra tudo o que existe, contra a sociedade, contra as leis, contra algo que eles chamam de burguesia e assim por diante. Sentem, por isso, uma afinidade instintiva com os bandidos, drogados, narcotraficantes, prostitutas, prostitutos e outros marginais. Quer dizer que eles se sentem mais próximos dessas pessoas, porque a sua conduta, sobretudo sexual, se parece até certo ponto com a deles, com a diferença de que todos esses foram jogados nessa conduta por uma necessidade econômica premente, e eles não. Eles estão sendo subsidiados para isso, né? Então, subsidiados pelo Estado. Mas eles sentem que há uma afinidade. Quer dizer, a necessidade urgente da autovitimização é um mecanismo de alívio de culpa, evidentemente. E, para se autovitimizar, eles têm, vamos dizer, que criar essa afinidade artificial com alguns que são vítimas mesmo, né? A terceira faixa de aliados do Lumpen são as ONGs, as fundações bilionárias e os organismos internacionais, que não cessam de nos impor leis e regulamentos que praticamente inviabilizam a ação da polícia e desarmam a população, a qual assim não tem meios nem de defender-se, nem de ser defendida. Então você vê aqui todos esses regulamentos ditos de direitos humanos, eles vêm de fonte internacional. Ou seja, são decididos pela ONU e disseminados pelo mundo através de ONGs bilionárias, Fundação Ford, Fundação Rockefeller e assim por George Soros, etc, etc. Então, essa é a terceira camada de aliados, não digo seu, Eu estou usando a palavra aliado, mas é um pouco irônica. Não são propriamente aliados, são pessoas cujo discurso ideológico é feito em defesa do lumpenproletariado. Então, por exemplo, a pressão que existe para transformar a prostituição numa profissão regulamentada, né, todo o discurso gaysista, todo o discurso abortista, todo o discurso feminista, todo o discurso de direitos humanos dos bandidos, etc., tudo isso vem por onde fora e vem de fontes altamente poderosas e bilionárias, na verdade. Em seguida vem a grande mídia, que mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, por exemplo, o governo quer uma regulamentação maior da mídia, as empresas de mídia não querem, então você tem uma divergência específica, num ponto específico. Mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, não deixa de fazer eco passivo aos mesmos critérios de julgamento moral que orientam os governantes. Aplaudindo, por exemplo, a senadora Benedita da Silva, quando esta se debulha em lágrimas por um bandidinho estapeado amarrado a um poste e não diz uma palavra contra a menina queimada viva no Maranhão, ou mais genericamente, contra os 70 mil brasileiros assassinados por ano. Eu não vi essa mulher fazendo um discurso, eu não vi ela soltando uma lágrima por 70 mil vítimas, nem por aquela menina que foi queimada viva no Maranhão. Mas basta estapear, note bem, se você reparar na foto do bandidinho amarrado, ele não tem um braço quebrado, não tem uma perna quebrada, não tem um dedo quebrado, não tem uma orelha arrancada, tá certo? Ele tem um nariz sangrando. Quer dizer, deram-lhe um soco, um ou vários, e o amarraram. Isto foi tudo. Quer dizer, a desproporção entre esses atos de violência é tamanho que você vê. Por que ela decidiu falar em nome do bandidinho? Por que é um bandidinho? Né? E isto o torna, dentro do imaginário de toda esta cambada que eu estou falando, uma criatura especial e digna de que a sociedade se mobilize em sua defesa. As outras vítimas não, as outras vítimas são a própria sociedade, ela que se dane. O alto clero católico, por meio da CNBB, comunga dos sentimentos da senadora Benedita. Não só o alto clero, mas o baixo clero também. Né? Vocês devem ter visto aquele monge abençoando o rolezinho e assim por diante. Por exemplo, só no caso do rolezinho, você vai ver mais discursos em favor do rolezinho do que em favor dos 70 mil assassinados, que raramente ou nunca são mencionados em qualquer discurso oficial. Você não vê no parlamento alguém reclamando contra isso. Né? Então, o que, que eles entendem, vamos dizer, como opressão do povo? A perseguição aos bandidinhos, a perseguição a prostitutas ou a travestis. É isso para eles, isso é para eles a imagem do povo. Ou seja, a imagem do povo que se transmite nos discursos ideológicos vigentes corresponde exatamente ao lumpenproletariado e praticamente a nada mais. Você poderia dizer que existe uma exceção, que até eu não mencionei aqui, que são os chamados trabalhadores rurais sem terra. Então, não se pode dizer que, nominalmente, um discurso em favor do sem terra seja um discurso em favor do lumpenproletariado. Porém, não podemos esquecer que desses trabalhadores rurais, entre aspas, uma boa parcela, se não a maioria, consiste não de trabalhadores rurais sem terra, porém de membros do lumpenproletariado, vamos dizer, arregimentados na cidade e mandados desempenhar o papel de trabalhadores rurais sem terra para angariar mais terras. Você vê, pela extensão das suas propriedades, o MST deveria ser o maior produtor rural do Brasil. E, no entanto, a produção dele é insignificante. Por quê? Porque a ocupação da maioria deles, de fato, não é plantar e colher, nem criar galinhas. É pegar a terra, vendê-la e entrar de novo na fila, de maneira a ir aumentando, a extensão das terras do MST, que continuam, nesse sentido, altamente improdutivas e certamente mais improdutivas do que qualquer terra que eles invadiram a pretexto de que era improdutiva. Tá certo? Então, o sem terra são um caso especial que precisa ser estudado, porém, a presença do lumpenproletariado ali é maciça. Tá certo? E, evidentemente, os outros trabalhadores rurais, aqueles que têm uma terrinha, têm duas galinhas e um cabrito, esses já começam a fazer parte, então, da burguesia. E quando as terras deles são invadidas, são tomadas para ser oferecidas a índios associados a grandes corporações multinacionais são os pequenos plantadores, esses é que passam a ser, vamos dizer, a burguesia opressora, e toda esta máquina internacional que apoia o movimento indigenista, esse passa a ser o povo pobre e explorado. Então, evidentemente, aí você vê novamente a opção em favor do lumpenproletariado. Claro, se você é índio, não faz parte do lumpenproletariado, é claro que faz. O índio é considerado um cidadão menor de idade, o índio não tem responsabilidade penal. Isso já o coloca imediatamente no lumpenproletariado. Tá certo? Então podemos acrescentar prostitutas, travecos, bandidinhos e índios. Isso é o lumpenproletariado nacional. E esta é a menina dos olhos de todo, vamos dizer, a nossa classe política, e da grande mídia, e dos intelectuais e estudantes. Vêm, por fim, os patrões, os capitalistas, os burgueses. Estes não costumam pronunciar-se de viva voz nestas questões, mas como aliados e colaboradores, ao menos passivos do governo, dão sustentação econômica e psicológica à política pró-lumpenproletariado. Você não vê nenhuma oposição ao governo no meio empresarial. A outra facção, o restante da população brasileira, e aí você tem classe média e alta, você tem a boa parte do operariado, todas as pessoas que trabalham, cumprem seus deveres, pagam seus impostos, etc., etc. Essa outra facção encontra apoio em mais ou menos uma dúzia de jornalistas, radialistas e blogueiros execrados pelo restante da sua categoria profissional, entre os quais eu mesmo, o Reinaldo Azevedo, a Raquel Scheherazade, o Felipe Moura Brasil, o Rodrigo Constantino, a Graça Salgueiro e mais meia dúzia. Então, o discurso em favor desta população só aparece aqui. Por exemplo, todos nós aqui estamos realmente preocupados com 70 mil homicídios por ano. Nós sabemos que a população brasileira vive aterrorizada, a pessoa tem medo de sair de casa, sobretudo à noite. Todo mundo está assim. Quer dizer, a população inteira está desamparada. Por quê? O banditismo não escolhe vítima, ele pega quem tiver ao seu alcance. Não há um critério de classe para isso. Houve uma época, por exemplo, que ser sequestrado era um privilégio da alta burguesia. Depois começou o sequestro de classe média, agora sequestro de qualquer um. Então, você só encontra um discurso em favor dessa população nessas fontes que eu citei e em mais parte alguma. Você, no Brasil, você reclamar dos 70 mil homicídios por ano virou extremismo de direita. Quer dizer, você não pode mencionar isso aí. Tem também algum respaldo tímido nas polícias estaduais. Quer dizer, quando você vê os policiais se pronunciando, eles estão se pronunciando a favor da população que eles têm obrigação, mas não os meios de proteger. Nas polícias estatuais, em alguns púlpitos evangélicos isolados e em dois ou três parlamentares, como Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano, que na Câmara Federal imitam João Batista pregando aos gafanhotos. Isso é tudo, não tem mais nada. Nada caracteriza melhor a presente situação do que a total inversão das proporções em que os nominalmente desamparados recebem todo o amparo do establishment e a população inerme se torna a imagem odienta do opressor capitalista. Quer dizer, todas as vítimas de crimes no Brasil, de acordo com o discurso oficial, são opressores capitalistas, tá certo? Sobre os quais está caindo a mão vingadora da população pobre, isso é do lumpenproletariado. No caso do garoto amarrado ao poste, a reação indignada contra os populares que ousaram fazer justiça com as próprias mãos partiu especialmente de pessoas que 4 décadas atrás faziam exatamente isso. Mas ninguém no parlamento ou na mídia terá a coragem de exprimir a presidente Dilma na parede com a pergunta: quando você assaltava bancos, ele estava cometendo uma injustiça ou fazendo justiça com as próprias mãos? Então, por outro lado, esse argumento de que o banditismo é causado pela pobreza, pela opressão, e que, portanto, ele é uma reação compreensível, se não justificável, dos oprimidos, isto é, do lumpenproletariado, esse discurso é constante em toda a esquerda brasileira há mais de 60 anos. Eu leio lá os bandidos e letrados, eu mostro assim que isso começou já nos anos 40. Tá certo? Toda a produção juvenil, produção literária juvenil do Jorge Amado é isto. Se você vê Capitão da Areia, quem que é Capitão da Areia? É a defesa dos delinquentinhos. Quer dizer, eles ali são mostrados como se representassem, no fundo, o melhor e a parte mais saudável da sociedade. Isso já nos anos 40, gente. Né? Quer dizer, não é brincadeira isso. Essa é uma tradição já profundamente arraigada no imaginário nacional. Depois também, você verá, em 1994, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que é uma associação de donos e da elite do jornalismo brasileiro, promoveram o lançamento do livro do chefe do PCC, William Lima da Silva, chamado Professor. O livro era Mil contra Um, ou Um contra Mil, não lembro, em que ele fazia claramente a apologia do banditismo como sendo a força social mais saudável do Brasil. E anunciava que, daqui a uns tempos, vocês vão ver milhões e milhões de garotos fumando baseado com a metralhadora na mão e matando as polícias. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui eles estavam abertamente participando, sendo cúmplices de uma apologia do crime. E eu escrevi isto na época. Escrevi no Jornal do Brasil. Alguém reclamou? Alguém me processou? Claro que não, porque a coisa... Eu alegaria a exceção da verdade, provaria que eles estavam fazendo exatamente isso. Então, isso quer dizer que explicar e justificar o crime em razão de causas sociais é um hábito permanente de toda a esquerda nacional, que é eminentemente advogada do lumpen proletariado. No entender do nosso governo, só quem tem o direito e até o dever de fazer justiça com as próprias mãos, quando acha que a justiça falha, são os criminosos em geral e os terroristas de esquerda, como José Genuíno e a própria Dilma. Porque qual é a alegação, qual é a justificativa do terrorismo no Brasil, das guerrilhas? É que a ordem jurídica tinha caído. Você não tinha mais ordem jurídica, então agora nós temos que fazer justiça com as próprias mãos. Só que até que ponto a ordem jurídica havia caído? Você diz, não, um governante legítimo foi derrubado. E aqui nós vamos fazer um parênteses. Para mencionar até um artigo que saiu na Carta Capital, ou Carta Capital, como eu costumo chamar, que diz o seguinte, diz que o autor chama-se José Antônio Lima. Ele disse que o comunismo acabou, que o comunismo foi realmente uma desgraça, um regime sangrento, etc., mas acabou. Então, só continua falando disso aqueles que querem impedir a vitória das forças populares, como o PT, o Hugo Chávez, etc., etc. Isso. Então, e ele apela, para justificar-se, à autoridade desse historiador Rodrigo Pato Samota. Pato com dois T's. Na época eu adverti que Pato com um T era o leitor. O autor é com dois. Então, em que ele faz uma descrição, aliás, muito meticulosa e muito bem documentada, do discurso anticomunista no Brasil de 1917 até 1964. Está muito bem documentado, né? Um material vastíssimo. E ele descreve o que, que os anticomunistas pensavam e diziam. Tá certo? E está muito bem descrito, só tem um problema. Ele nunca, nunca, nunca confere o discurso anticomunista com a realidade do comunismo. Então, por exemplo, ele diz, você vê, do discurso anticomunista fazia parte o negócio de dizer que os comunistas perseguiam a religião, que eles fechavam templos, que eles faziam isso, mas... E ele não diz, em nenhum momento ele se pergunta se essa descrição correspondia à realidade ou não. Ou seja, se o discurso anticomunista era apenas propaganda baseada num temor imaginário ou se tinha algo a ver com a verdade. Tá certo? Quando vamos conferir, nós ficamos sabendo, por documentos oficiais da União Soviética, que de 1917, quando houve a Revolução Russa, até 1939, o número de templos ortodoxos que havia na União Soviética passou de 50 mil para 500. Não vamos mencionar os padres que foram assassinados, nada disso. Só pelo número de templos você vê, então, que esse discurso anticomunista estava dizendo exatamente o que estava acontecendo. Ora, se o sujeito pega um discurso, o discurso se constitui, né, como todo mundo sabe, de três elementos. Tem o signo, o significado, e tem o referente, que é o elemento do mundo externo ao qual o discurso está se referindo. Você tira o referente, sobra só signo e significado, quer dizer, o que eles estão dizendo e quais palavras estão usando. Tá certo? Então é evidente que o discurso descrito assim começa a boiar no ar como se fosse um puro produto de imaginação. Então este é um truque que é muito usado quando você quer esvaziar um discurso. Né? Eles dizem, por exemplo, o Olavo de Carvalho diz que os bilionários financiam a esquerda. Dito assim, parece que o Olavo de Carvalho está inventando agora. Eles estão financiando mesmo ou não? Você coloca isso entre parênteses e fica só o signo e significado, o referente foi embora. Então, o discurso se torna automaticamente uma peça de imaginação somente. Né? Então, isso aí já virou, esse tipo de procedimento já virou padrão em tudo que esse pessoal escreve. Ou seja, jamais conferir com a realidade, jamais conferir com os fatos. Tá certo? Falar do discurso em si. Mas, e a metodologia desse seu pato é apenas essa, no livro inteiro. E esse Zé Antônio Lima, ele usa a autoridade desse pretenso historiador para justificar a seguinte ideia. Não só hoje não existe período comunista algum, como em 1974 também não havia. Quer dizer, os caras exageraram. Mas, ele diz, muito bem, é até possível que os comunistas não tivessem força suficiente em 1964 para dar um golpe e tomar o poder, se bem que eles diziam que tinham. O simples fato deles dizer que tem já é suficiente para tomar uma medida contra eles. Os planos de tomada do poder e de criação de uma força armada comunista eram óbvios. E por exemplo, o Leonel Brizola, com aquele negócio do Grupo dos Onze, ele chegou a arrebanhar 53 mil pessoas na época. Claro que ele não tinha armas para dar para 53 mil, mas ele estava dando. Então, o simples empreendimento, ainda que fosse fraco, ele já era uma ameaça. Em segundo lugar, não precisava existir nada disso. Para você derrubar o governo na época, bastava um único fato. O fato de que Cuba estava montando guerrilhas no Brasil desde 1962, e o presidente João Goulart, quando foi informado disso, em vez de tomar medidas, mandar investigar e punir essa intervenção estrangeira armada no território nacional, ele escondeu as provas e entregou para Fidel Castro. É claro que isto é um ato de alta traição, e só isto, sem mais nada, vamos supor que não houvesse movimento comunista nenhum. Isso tornava não apenas justificável, como obrigatório derrubar o presidente. Só que, tem um detalhe, o que ele fez foi inconstitucional, ou seja, a Constituição brasileira, na época, não previa o crime de alta traição, e até hoje não prevê. Então, que meios constitucionais você tinha para derrubar o presidente? Nenhum. Ele pode dizer, não há crime de alta traição. Então, houve uma alta traição, objetivamente, mas ela não está consignada nas leis. Então, legalmente, você não pode me derrubar. Que alternativa sobrou? Derrubar no UC. Então, só por isso você vê que a intervenção foi justificada. É claro que justificar a intervenção é uma coisa, justificar o regime que os caras criaram é outra completamente diferente, né? E todo mundo sabe, deveria saber que depois de 6 meses de governo Castelo Branco houve um outro golpe, um golpe dentro do golpe. E aí que o negócio virou uma ditadura mesmo. Tá certo? Então, justificar derrubar do João Goulart é uma coisa, e justificar o regime que se seguiu é outra completamente diferente. Mas, eu estou me referindo a isso para dar um exemplo típico, vamos dizer, do raciocínio invertido que esse pessoal faz. Especialmente no livro do Rodrigo Pato. Ou seja, são pessoas que, de fato, elas não têm uma ideia clara da sociedade brasileira. Por que eles não têm? Porque, como instrumento analítico, eles só têm o esquema das classes, tal como foi criado por Karl Marx e que eles continuam usando até hoje. E nem mesmo notam que, ao continuar a repetir o mesmo discurso, Mas já num contexto marcusiano de defesa do lumpenproletariado, a coisa inverteu já completamente. Eles nem percebem isso. Quer dizer, o que importa para eles é o seguinte, é estar a favor do que a esquerda, de modo geral, diz, pouco importando se isso corresponde, vamos dizer, a um discurso coerente ou a uma visão objetiva da sociedade humana. Então, um outro ponto que eu observei ali é o seguinte, ele diz, o comunismo foi um negócio sangrento, horrível, mas ele acabou e não existe mais. Então, falar de comunismo hoje só serve para bloquear o avanço das forças populares. Quem são as forças populares? É o PT, é o PSOL, é o PCdoB, etc, etc. Ou seja, são todas aquelas pessoas que apoiaram o comunismo durante toda a sua existência. Então, a pergunta é a seguinte, se você reconhece que o comunismo é um negócio cruel, maldoso e ineficiente até o ponto de extinguir-se a si próprio por completo, por que que hoje nós deveríamos votar naqueles que o apoiaram e não naqueles que o combateram? Quer dizer, no fim das contas, o raciocínio deles é esse, né? O comunismo morreu, então vamos apoiar todos aqueles que apoiaram o comunismo. E é claro que ele não percebe que ele está dizendo isso. Ele não percebe que há mais que um non sequitur. Isso não é uma contradição lógica, isso é uma contradição objetiva. Quer dizer, uma visão torta da realidade. Quer dizer, está girando a coisa de cabeça para baixo. Mais ou menos na base de, né, o comunismo morreu, então todo o poder é o defunto. Né? Em segundo lugar, é claro que é... Eu já expliquei até na aula passada que é uma coisa muito errada você dizer assim, fulano é comunista, ou este, o Lula é comunista, ou outro é comunista. Por quê? Porque o comunismo não é um credo que o indivíduo possa, vamos dizer, ao qual o indivíduo possa aderir integralmente de maneira explícita e consciente. Quer dizer, o comunismo é uma cultura, uma coisa enormemente confusa, tá certo? E eu, pelo menos, uso sempre a palavra comunismo neste sentido. E me parece que a única maneira de você lidar com esse negócio de comunismo de uma maneira estritamente objetiva é você entender como manifestação do comunismo não esta ou aquela ideologia ou não este ou aquele regime ou sistema econômico em particular, mas o esquema de poder e as pessoas que o compõem. Essas pessoas continuam as mesmas. Por exemplo, se você vai na Polônia hoje, quem governa a Polônia? São os mesmos caras que governavam no tempo do comunismo, só que agora é com outro discurso. Então, isso quer dizer, o comunismo continuou no poder, embora o país se tornasse capitalista. A mesma coisa está acontecendo na China, quer dizer, os caras que estão no poder são os mesmos, é o mesmo esquema, é a mesma organização com as mesmas pessoas. O discurso pode mudar, como ele de fato mudou mil vezes, né, nesse ínterim, tá certo? Então, a própria ideia de que o comunismo acabou porque acabaram alguns regimes comunistas, não, o comunismo acabaria se acabassem as organizações comunistas e se as pessoas que participaram disso fossem expelidas da política, como foram expelidos os nazistas. Aí você pode dizer, o nazismo acabou. Ou seja, nenhuma pessoa que apoiou o nazismo fará carreira na política atual sob outros pretextos, como se nada tivesse acontecido. Aí já acabou. Agora, se continua todo o mesmo pessoal que esteve comprometido com todos aqueles crimes, agora se continua dizendo, ah, o comunismo acabou, então vote em nós agora. Eu digo, mas não era você o comunista ontem? Era, ah não, mas agora eu sou capitalista. Então, quer dizer, a queda do comunismo não custou nada para ninguém e o esquema de poder se mantém. Ele pode trocar de discurso quantas vezes queira, porque enquanto o comunismo estava em vigor na União Soviética e na China, já mudava o discurso o tempo todo. Aliás, entre a União Soviética e a China, a diferença de discurso era incomensurável. Né? Assim como se você comparar, por exemplo, Trotsky e Stalin, quem pode ter mais diferença do que Trotsky e Stalin? Então, esta variedade de discurso já era uma constante no movimento comunista. Então, não conseguimos definir ou identificar a unidade do comunismo pela sua ideologia ou pelo seu discurso. Isso é impossível. E também não podemos fazê-lo pelo regime econômico adotado, que sempre foi diferente. Tá certo? Você vê, dentro da própria União Soviética, você teve pelo menos três etapas muito diferentes na organização econômica. Primeiro você teve a NEP, a Nova Economia Política do Lenin, que era uma política capitalista. Depois você teve a estatização total. E depois você teve, vamos dizer, o aporte formidável do capital estrangeiro, uma abertura para o capital estrangeiro, já no tempo de Stalin. E no fim você teve um regime híbrido, onde hoje se sabe que pelo menos 50% da economia soviética era constituída de empreendimentos capitalistas que oficialmente não existiam, mas que eram o que realmente sustentava a economia. Então, você diz, o regime comunista acabou? Falou, não, o regime comunista, ele é o nome de várias coisas diferentes. Tá certo? E mais ainda, existe um outro aspecto, que é o seguinte, a economia comunista, ela é impossível em si mesma. Ela é autocontraditória, ela nunca será realizada. Quer dizer, a estatização total dos meios de produção e a sua passagem para o poder dos proletários, isto é, dos operários da indústria, é impossível, tá certo? Economicamente. Isso já foi demonstrado pelo Von Mises em 1923. Então, como é impossível, você não fará o comunismo tal como está definido num dicionário, quer dizer, propriedade pública dos meios de produção. Você não fará isso aí, você fará outra coisa, sempre outra coisa, na verdade, outras coisas, tá certo? E essas outras coisas serão o comunismo? Serão e não serão. Porque serão, vamos dizer, a presença do esquema de poder comunista no topo da sociedade e o domínio que eles exercem. Isso será, tá certo? Mas não será a estatização completa dos meios de produção. Então, ele será comunismo por um lado e não será por outro. O que permite que você use a palavra comunismo conforme bem lhe pareça no momento. Sendo sempre possível, após cada sucessão de crimes, de fracassos, de proporções continentais, você dizer, não, vocês estão chamando aquilo de comunismo, mas aquilo não era o comunismo, aquele era o stalinismo, era o capitalismo de Estado, era qualquer outra coisa. Isto porque sempre será outra coisa. Então isso quer dizer que o comunismo, como definição de dicionário, não podendo ser alcançado, ele sobrevive como o nome de um ideal. E esse ideal sai sempre limpo, porque nunca se pode dizer que alguém o realizou e ele não deu certo. Não, realizaram em nome disso alguma outra coisa que não deu certo. E a próxima coisa também não dá certo, e a outra também não dá certo. E o comunismo continua saindo sempre limpo. Então, esse é um argumento de criança. Você dizer, não, o que havia na União Soviética não era comunismo. Fala, bom, então o que havia na China também não era, o que havia na Hungria também não era, o que havia em Cuba também não era, o que havia no Vietnã também não era. Então, tudo que os comunistas fizeram, né, não pode... Você não pode culpar o comunismo porque o comunismo não se realizou. Agora pergunto eu, o nazismo se realizou? Hã? O ideal do nazismo é o império universal da raça germânica. Ele não se realizou, então você pode dizer, você não pode culpar o nazismo porque aquilo que o Hitler fez não era o nazismo. Era um arranjo provisório. Ele até fazia negócio com um judeu. Hã? Você sempre pode alegar isso aí. Então, esse é o argumento de criança, quer dizer, argumento de puramente verbal, tá certo? Mas que não deixa de estar presente, de algum modo, nessas argumentações que aparecem por aí. Então, vamos lá. Nada caracteriza melhor a presente situação do que a total inversão das proporções em que os nominalmente desamparados... não, eu já li esse pedaço. Então... Esse, quer dizer, o criminoso terrorista de esquerda, tem direito até de condenar à morte e executar a sentença. Você vê, a defesa do sem terra. O que faz o sem terra? Não faz justiça pelas próprias mãos? Diz, nós não temos terra, isso é injusto, então nós invadimos uma terra e tomamos. Isso quer dizer que todo o discurso de justificativa da criminalidade, de justificativa do terrorismo, de justificativa das iniciativas do sem terra, tudo isto é apologia do crime. Isto quando não parte para a apologia aberta, como foi o caso da OAB e da ABI. Ora, os caras fizeram isso durante 40 anos. Alguém reagiu? Alguém os acusou de apologia do crime? Só eu. Só eu, nesse período, disse isto é apologia do crime. Acusei nominalmente a OAB e a ABI, em 1994. Nunca ninguém os processou por apologia do crime, então eles se sentiram encorajados, né? Ao ponto de, se alguém diz uma coisa, alguém do outro lado diz alguma coisa vagamente parecida com o que eles disseram, eles acusam a pessoa de apologia do crime, como fizeram com Raquel Sherazade. Quer dizer, esses têm o direito até de condenar à morte e executar a sentença. Os outros têm a obrigação de aceitar resignadamente o homicídio, o roubo, o estupro, como se fossem fatalidades da natureza. Mais significativo ainda é que, quando a Raquel Sheherazade, com lógica inatacável, explicou a agressão ao delinquentezinho como reação espontânea e quase inevitável de uma população desprovida de proteção estatal, os mesmos que criaram essa situação tenham saído gritando apologia do crime, apologia do crime. Como se eles próprios não viessem há décadas fazendo apologia dos terroristas que um dia, sentindo cambalear muito menos do que hoje a ordem legal, tomaram a justiça nas suas próprias mãos. Isso quer dizer, eles têm o monopólio da apologia do crime. A apologia do crime pode ser praticada por eles e é legal. E se o outro faz algo que não é apologia do crime, e foi apenas uma explicação que ela deu, então ela é acusada de apologia do crime. Então é sempre assim, se você dá margem para o sujeito fazer o que quiser durante algum tempo, para ele cometer quanta ilegalidade queira, seja praticando o crime, seja fazendo a sua apologia, chega um dia, meu filho, em que o criminoso é você. Virou a situação. E eles agora te processam. Isso é inteiramente natural, é inevitável que aconteça. Tá certo? Mas eu fico impressionado é com toda aquela multidão de empresários liberais, oficiais do exército, que na época não queriam entender isso, achavam que era é um exagero, não é bem assim, tudo vai melhorar, né? Um disse que até que o Lula estava ficando bonito. Ele diz, olha, é uma coisa a gente ficar realmente perplexo, fala, mas como pode ser tão burro assim? Né? Quer dizer, então, o brasileiro tem realmente um problema. Não sei se é um problema genético, não pode ser um problema genético, pois é uma pessoa de várias origens. Talvez seja um problema ecológico, o sujeito baixa aí no território, já incorpora a burrice. Né? Existe até um biólogo que fez um estudo que chamava o fotoperíodo, quer dizer, que nas regiões onde você tem estações do ano bem diferenciadas, isso é, durações diferentes dos dias e das noites, os animais se agrupam e se organizam mais facilmente. E onde você tem sempre a mesma duração dos dias e das noites, impera o caos. Talvez esse seja o problema brasileiro, mas daí deveria então ser a mesma coisa em toda a América Latina e na Austrália e por toda a parte, coisa que também não é. Então essa explicação também falha. Ou seja, a burrice brasileira é um fenômeno inexplicável. Eu não sei, não acho explicação nenhuma. Todas as explicações que eu tento, elas falham. Mas que ela é um fenômeno, ela é. Então, todas as ideias e atitudes do grupo Prolumpen, especialmente dos professores e estudantes universitários, explicam-se por dois fatores igualmente endêmicos: o analfabetismo funcional e o fingimento histérico. Quer dizer, com isso eu estou explicando o comportamento desta gente em particular, e não a burrice brasileira em geral. Né? Ambos, intimamente associados, deformam o sentido de todas as comunicações verbais e invertem a ordem da realidade. A aliança de marginais, governo, ONGs, capitalistas, igreja, mídia, intelectuais, chamam povo oprimido, ao restante, minoria privilegiada. De todas as classes que compõem a sociedade brasileira, só uma ainda não tomou partido nessa guerra, as Forças Armadas. Seu silêncio tanto pode refletir uma indecisão perplexa quanto um ódio contido. Na primeira hipótese, quando acabará a indecisão? Na segunda, ódio a quem? As Forças Armadas são fiel da balança, o futuro depende inteiramente delas. Então, é impossível saber o que essa milicada está pensando hoje. Tá certo? Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas eu acho que os poucos pronunciamentos que nós vemos, eles são vagos o suficiente para que a pergunta continue no ar. Então, vocês viram que até hoje você não tem uma descrição correta das classes sociais no Brasil e dos respectivos discursos ideológicos. Quando se faz uma coisa, quando se faz um estudo sociológico sobre as classes sociais, não se menciona o negócio da ideologia. E, quando você compara as ideologias, você vê que realmente só existem essas duas. Existe a defesa do lumpenproletariado, né? E a defesa do restante da população. Isso é só o que existe em matéria de discurso ideológico. E isso não corresponde, vamos dizer, à estruturação objetiva das classes sociais. Mas, ora, a relação entre classes e ideologia de classes não era o essencial do marxismo, e todo esse pessoal que estudou marxismo, então, vai fazer vista grossa a esse descompasso entre entre classes sociais e discursos ideológicos, que é o fenômeno mais extravagante, talvez, da história das ideias no mundo. Então, isso é para dar uma ideia para vocês, dizer, do estado de alienação a que chegou a coisa. E de como nós devemos fazer para nós não nos perdermos nesta confusão. Né? E, para você não se perder, é simples, é só você ver, distinguir as duas coisas, o que são as classes sociais objetivamente e o que são os discursos ideológicos proferidos. Isso quer dizer que quando pessoas que se dizem conservadoras ou liberais, etc., entram nessa discussão, elas cometem os mesmos erros. Quer dizer, elas continuam raciocinando como se a discussão ideológica pública correspondesse em algo, vamos dizer, às classes sociais. Tá certo? Então, quer dizer, eu me lembro sempre aquele teste do Meira Pena, que perguntou aos alunos dele que classe social eles pertenciam, e eles não sabiam. E eram alunos de ciência política da Universidade de Brasília. Mas, então, nós temos que ter, vamos dizer, primeiro a consciência da nossa posição efetiva de classe nessa brincadeira, tá certo? E só quando você tem, isso é muito importante, quando você tem uma noção clara da sua posição no esquema das classes, aí você consegue enxergar onde estão as outras pessoas. Se não, não. Afinal de contas, quando o fotógrafo ajusta o foco da fotografia com relação à pessoa ou objeto que ele vai fotografar, ele ajusta em relação à posição que ele mesmo está. E se ele não sabe qual a distância que tem entre ele e o objeto, como é que ele vai fazer o foco? Então, isso quer dizer que a consciência de si, portanto, a consciência da sua posição na sociedade, é o único instrumento analítico que nós temos para poder saber onde estão as outras pessoas. E isso, vamos dizer, de onde vem a raiz da confusão? Bom, essa confusão chegou a um paroxismo no Brasil, mas a raiz dela está nas próprias obras de Karl Marx. Porque Karl Marx nunca analisa a sua própria posição de classe. Quando ele diz que somente os proletários podem ter consciência do processo histórico, porque eles são a última classe explorada e eles, por sua vez, não exploram ninguém, ou seja, eles não têm interesse a esconder, então, qual a probabilidade de que o primeiro a formular essa teoria tenha sido um não proletário? Seria, no mínimo, uma extravagância, ele teria a obrigação de explicar isso, dizer, por que eu, Karl Marx, que sou filho de um juiz de direito, de um homem... Da alta burguesia, não só da alta burguesia, mas um homem do Estado, um cara que está no poder, como é que fui eu o primeiro a perceber? Porque ou a ideologia é ideologia de classe e traduz os interesses objetivos da classe, tá certo? Ou qualquer um pode aderir a qualquer ideologia, mesmo aquela que contraria os seus interesses de classe. E nesse caso, obviamente, não há ideologia de classe, há apenas uma atribuição externa de discurso. Eu que estou fora digo que o seu interesse é tal e que o seu discurso deveria ser tal ou qual. Então, este problema existe já na raiz do marxismo e nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido. Quer dizer, a ideologia de classe existe ou não existe? Ela existe em si mesma ou ela é uma invenção? Está certo? Então, a mim me parece que é impossível existir alguma ideologia de classe. O que acontece é que um indivíduo qualquer se destaca e se autonomeia representante de uma classe ou antagonista de uma outra classe e diz o que ele bem entende. Tá certo? Quando o historiador inglês E.P. Thompson mostrou que é impossível você delinear uma classe só por fatores econômicos, você tem que entrar com fatores culturais, morais, etc., etc., no fundo ele estava dizendo exatamente isso. Então, isso também significa que o modelo do capitalismo, tal como Marx o descreve, que Marx diz, reduz o capitalismo ao mecanismo da mais-valia, à exploração da mais-valia, sem levar em conta os fatores culturais, religiosos, etc., etc., que estavam ali presentes e atuantes. Então, ele mesmo diz que ele está falando de uma abstração. E a relação dessa abstração com... Quando você faz uma abstração, Você isola um fator do outro, quer dizer, só vou levar em conta estes aspectos. Depois você tem que voltar ao fato concreto para ver qual a distância que existe entre a sua abstração e o fato concreto. É só assim que funciona. Agora, esse retorno ao fato concreto, Marx nunca fez. Quer dizer, explicar qual é efetivamente, na prática, a relação entre classe e ideologia de classe. Então, existe essa raiz remota dessa confusão. Mas, no Brasil, a coisa chegou onde realmente é um paroxismo, a uma loucura completa. E nós não podemos, nenhum de nós aqui, podemos cair neste engodo, tá certo? Nem de seguir esse tipo de discurso oficial e nem de contestá-lo da maneira errada. Tá certo? Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Desligou aí? Então vamos lá, tem aqui várias perguntas. Laura e Emanuel perguntam se o movimento iniciado pela Escola de Frankfurt tem algo a ver com a não revelação do terceiro segredo de Fátima. Definitivamente não, porque as correntes que se tornaram predominantes na Igreja e que abafaram a revelação do terceiro segredo são correntes que vêm desde o século XIX com o nome de liberalismo. Quando fala liberalismo, a palavra tem significado diferente em contextos diferentes. Então, no contexto religioso, no contexto da Igreja Católica, significa um movimento iniciado no século XIX e que seria, vamos dizer, a esquerda católica que acabou dominando a Igreja. Então, a Escola de Frankfurt, pode ser que alguém tenha lá se inspirado um pouco na Escola de Frankfurt, mas a contribuição foi irrisória. O essencial é mesmo esse catolicismo liberal do século XIX. Gabriel Marini, que ele... Na aula de teoria da cultura, um professor abertamente marxiano fez algumas exposições sobre o núcleo da teoria da escola de Frankfurt. Ele então ressaltava a escola pelo viés que o senhor trouxe aqui, o lado crítico da escola. Dizia o professor que a escola queria quebrar padrões. Ainda sob o ponto de vista da denominação marxismo cultural, aprendida, diga-se passagem, ainda nos seus artigos, se lembro bem, na nova era revolução cultural, respondia que nesse ato de quebrar padrões, a escola seria ilógica, pois agiria em si por meio de um padrão. Exemplifiquei no dia mostrando como a quebra dos padrões culturais nos Estados Unidos agia em prol do regime soviético, sendo esse mesmo regime criticado, segundo a exposição do professor marxiano, pelos frankfurtianos. Atualmente, tentando rever essa minha colocação com base nas últimas aulas, vejo que a questão pode ir além. O trabalho negativo, o trabalho crítico tem, além disso, resultados positivos. Até que ponto os membros da escola de Frankfurt estavam usando a desculpa do trabalho negativo como uma forma de driblar a questão moral existente, dada a atualização da teoria na prática? Muito bem. E eu acho que, de fato, ele tem razão. A questão moral, eles sempre fugiram, sempre escaparam dela por vários caminhos. Mas a própria insistência no trabalho do negativo, evidentemente, ela é indiferente aos seus próprios resultados. Por definição, quer dizer, se nós devemos fazer a crítica radical de tudo quanto existe, insistir, então, em primeiro lugar, você precisa ver que não há resultados positivos que possam obter um descanso, um tempo para se afirmar sem que o trabalho negativo o atinja, ou alcance, ou destrua de alguma maneira. Então, o trabalho negativo, no meu entender, é uma espécie de pose, quer dizer, uma pose moral no qual o negro se enrijece para não ter que responder por nada mais. Ele diz, não, nós não estamos pregando nada, nós não somos a favor de nada, nós não somos a favor do regime nenhum, nós estamos apenas aqui fazendo a crítica radical de tudo quanto existe. Então, bom, é uma pose, mas qual é a possibilidade real de você fazer isso sem que você esteja ao mesmo tempo promovendo alguma coisa? Dependendo do contexto social em que você está, a destruição de certos valores locais implica automaticamente a afirmação de valores que lhe são estranhos ou hostis, como você bem disse. Ou seja, embora eles detestassem o regime soviético, eles foram muito úteis para a KGB o tempo todo. E não tem que prestar a menor satisfação por isso. E no fim, quando os alunos de Theodor Adorno, inspirados pelo trabalho do negativo, invadiram a própria aula do Theodor Adorno, fizeram quebra-quebra, ele achou muito ruim, evidentemente. Por quê? Se isso é também o trabalho do negativo. Se é para destruir, tem que destruir você também. Tá certo? Então, essa espécie de estetização da destruição que eles fizeram deve incluir eles mesmos, a estetização da autodestruição. Gabriel Marini diz, o senhor diz que o Brasil precisa de escritores com uma certa veia cômica. Como sou jornalista por formação e me interesso pelo assunto, essa dúvida se aglutinou a outra sobre o exercício da cópia dos grandes escritores. Pessoalmente, como o senhor fazia? Copiava frases marcantes em um caderno? Não. Copiava texto e mais texto, ou desde logo tentava escrever algo parecido com o que o autor escrevia? Sim, isso eu fazia. Você pegava um autor e falava, bom, vamos escrever no estilo dele durante algum tempo. Pá, pá, pá, pá, pá. Depois, quando sentia que estava mais ou menos dominando aquilo, passava para outro. Isso não é tão difícil assim, é uma questão de ouvido. Isso não quer dizer que você vai produzir textos no estilo, sei lá, de Machado de Assis, ou de Graciliano Ramos, ou de Este Queiroz, Camilo Castelo Branco, na altura do que eles faziam. Não é necessário você alcançar esses domínios. Isso é um treinamento e não a produção de uma obra. Mas é importante você fazer isso com muitos escritores, de modo que as suas inclinações e as suas necessidades expressivas acabem ficando claras para você. Por exemplo, uma coisa que eu fui notando ao longo não só desse exercício, mas de toda a minha carreira de jornalista e escritor, foi que a experiência comum das pessoas, por exemplo, no meio urbano no Brasil, não tem mais voz que a expresse. As pessoas não conseguem dizer mais. Porque a força dos estereótipos é muito grande. Então o pessoal repete, repete, repete, repete, repete. Por exemplo, o fato de que esse pessoal do Partido Comunista e outras organizações domine o meio intelectual, cria uma pressão tremenda para que as pessoas se repitam e falem sempre das mesmas coisas. Você vê a choradeira em torno dos 400 terroristas mortos, é uma coisa que invadiu de maneira avassaladora a literatura, o teatro, o cinema, a TV, os jornais. É um negócio incrível. Ele dá a impressão que isso foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil. Quer dizer, num país que morre 70 mil pessoas assassinadas por ano, como é que você vai ficar eternamente chorando aqueles 400 que, por sua vez, mataram outros 200? É uma coisa desproporcional. Portanto, isso não é um sentimento espontâneo, uma experiência espontânea da vida, mas isso é impregnação de uma mentalidade grupal. E aí, meu filho, toda a naturalidade da escrita vai para o brejo. E se há uma coisa que aqui a literatura não sobrevive, é o desejo de você agradar determinado grupo. Essa impregnação grupal, em pé, ela bloqueia a expressão individual. Você não pode dizer o que você está vendo. Você tem que dizer somente aquilo que coincide com o sentimento do grupo. E isso é precisamente o discurso ideológico. Então é o negócio do Saul Bellow, quer dizer, você tem que se apegar às impressões autênticas. Agora, só o esforço de você dizer para você mesmo o que você está vendo, esse é o principal problema. Mesmo que você não consiga expressá-lo literariamente, né, é importante que você veja, tente expressar a experiência direta que você tem. Agora, a experiência direta tem um problema, ela não vem com as palavras. A experiência é sempre individual e intransferível. Tá certo? E as palavras, os recursos literários são sempre coletivos, não tem outro jeito. Então você sempre vai ter que adaptar, você vai ter que torcer a linguagem coletiva para forçá-la a dizer o que você quer. Isso aqui não é fácil. Então agora, você não tem outro meio de obter isso, de alcançar isso, se você não tem o próprio domínio da expressão coletiva, mas não de qualquer expressão coletiva. Por isso que eu disse, você tem que aprender com os melhores. Por quê? Porque todos eles estavam expressando impressões reais e não um discurso coletivo. Então é claro que você vai aprender mais com, sei lá, essa de Queiroz do que com o Vladimir Safatli, com a Marlene Chauí, evidentemente, né? Então, eu sei, vamos dizer, que esta, por exemplo, esse exercício permanente de autopiedade em torno dos 400 terroristas mortos é uma coisa que deformou completamente o imaginário brasileiro. Quer dizer, nós estamos numa das nações mais violentas do mundo, a nação onde a vida humana não vale absolutamente nada, mas tem 400 pessoas que elas são especiais. São especiais por quê? Hã? Elas não mataram 200 pessoas? E foram mortas. Quer dizer, quem, por definição, quem ganha a guerra é quem matou mais gente. Hã? Então, por que todo esse sentimento especial? Você vê esse rapaz que eu estava mencionando, o Zé Antônio Lima, ele diz que a ditadura cometeu crimes de lesa humanidade. Eu digo, mas o que é isso? Quer dizer, você matar 400 terroristas que mataram 200 pessoas é lesa humanidade? Não, que grande contribuição esses caras trouxeram à humanidade para que você classifique assim? Quer dizer, de onde vem essa linguagem tão forçada, tão estereotipada? É a impregnação grupal. O sujeito cresceu no meio dessas pessoas e ele acha natural escrever assim. Você vê, os cacuetes de linguagem que caracterizam a nossa mídia e todas as discussões públicas, eles não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Você vê aqui, por exemplo, o sujeito não gosta de uma coisa que eu escrevi, ou que Raquel Sherazade diz, tá? Ele disse, isso aí é extrema-direita. Eu disse, peraí, eu estudei extrema-direita, eu sei o que é. Hã? Isso não tem absolutamente nada a ver com extrema-direita, mas é um cacuete de linguagem que você usa para fins de xingamento. E no fim, de tanto você repetir, isso parece ter algo a ver com a realidade, para as pessoas que estão dentro desse grupo. O que, que eles querem dizer com extrema-direita? Quer dizer o seguinte, nós temos tremendo medo, quer dizer que eles têm um tremendo medo disso aí. E se eles têm medo, é porque nós devemos representar uma ameaça física para eles. Então, é a expressão de uma alucinação, evidentemente, mas essa alucinação, na hora que se alastra por todo um grupo, para eles tem, vamos dizer, uma existência real. É disso que nós temos, é esse tipo de cacuete que nós temos que quebrar o tempo todo. Bruno Simão, na 12ª aula do curso, eu falo sobre a precariedade dos conceitos de livre-arbítrio e determinismo. No momento da explicação da Bogueira da hipótese determinista, o senhor dá como exemplo o próprio ambiente no qual se forjou a teoria behaviorista do ser totalmente determinado pelo meio, explicando que se isso fosse uma realidade de fato, não haveria possibilidade do cientista assumir um papel de mero observador e formular a própria teoria, já que para isso seria preciso que ele escapasse mesmo de influência. Então, não foi bem isso que eu disse. Eu disse o seguinte: se o indivíduo acredita que toda a conduta é feita por reflexo condicionado, depende exclusivamente do reflexo condicionado, ele tem que mostrar que ele também escreveu o livro apenas por reflexo condicionado. Isso é obviamente impossível. Foi isso que eu disse. Recentemente li alguma postagem do Facebook, uma crítica vinda de algum de seus novos detratores, que diz mais ou menos o seguinte: ah, o Olavo esculacha a ciência, mas ele não vê que ela funciona. Os computadores, por exemplo, são uma realidade, existem graças à ciência. Eu digo, bom, mas da onde esse primeiro lugar? Esse é infantil, essa é coisa de criança, pô. Em primeiro lugar, quem diz que eu esculacho a ciência? Em primeiro lugar, né? Então, aí é o caso de uso abusivo de uma palavra. Em segundo lugar, quem disse que os computadores são o resultado da ciência? São o resultado da tecnologia. Eu já expliquei mil vezes a diferença entre um raciocínio científico e um raciocínio tecnológico. E 99% do que as pessoas estão chamando de ciência é tecnologia. Então, em segundo lugar, essa coisa que o senhor está alegando não tem nada, não é um argumento do mesmo tipo que eu usei contra o benfeitorismo. É um outro, uma outra coisa. Isso é apenas uma figura de linguagem, um exagero. Né? Quer dizer, o exagero e eu, como o homem de palha. Quer dizer, o sujeito coloca uma palavra na minha boca, coloca uma afirmação na minha boca, afirmação que ele mesmo inventou, e em seguida se esmurra a si mesmo dizendo que está batendo em mim. Isso aí é o que qualquer criança faz. Né? Refletindo sobre essas coisas, pensei se poderíamos expandir a análise. Teoria behaviorista mostra-se útil e correta sob determinados aspectos e circunstâncias, mas não reflete necessariamente o que acontece no mundo real. Do mesmo modo, o método científico obtém resultados satisfatórios ao concentrar seus esforços em aspectos e elementos da natureza que são reais, mas que se comportam de determinada maneira somente quando expostos a condições predeterminadas. Então, você vê, conhecer o método científico e conhecer as suas limitações é praticamente a mesma coisa. Porque o método científico consiste de limitações. Quer dizer, você só pode observar certas coisas sob certas condições e as conclusões são válidas dentro desse âmbito pré-determinado. Isso não é uma limitação do método científico, isso é o próprio método científico, que essa pessoa não sabe o que é. Quer dizer, se o indivíduo. Bom, não aparecem professores universitários dizendo que Newton tirou as noções de espaço absoluto e tempo absoluto por método científico? Né? Quer dizer, a coisa mais absurda que eu já ouvi, quer dizer, que como é que o indivíduo pode produzir noções metafísicas pelo método científico? Não pode, de jeito nenhum. Quer dizer, o cara que diz, o defensor do método científico, pretenso defensor, ele não sabe o que é método científico. Né? Aí, o Gabriel Marinho pergunta se ele diz: eu estou traduzindo um texto do William Hazlitt sobre o prazer de odiar como um exercício de inglês autoimposto. Isso não é só um exercício de inglês, isso é um exercício de português. Se você, por exemplo, você traduzir esses textos, sobretudo ensaísticos, para ensaísticos de memórias, etc., para o português, conseguir lhes dar no português uma expressividade igual que tinha no original, isso é um exercício maravilhoso. Você vê aqui. Por que todos os grandes poetas são grandes tradutores de poesia? Porque eles estão aprendendo fazendo assim. Quer dizer, você leu, por exemplo, sei lá, leu um poema de Rilke, um poema do Yeats, e você percebe o que ele está transmitindo e diz: bom, como é que eu transmitiria isso para a minha língua? Vou ter que fazer uma série de adaptações. É dificílimo fazer isso, mas é o melhor dos exercícios. Quanto à sua reflexão, à reflexão do Bruno Simon sobre o método científico, é só você levar em conta isso aí. O método científico consiste de limitações. E se você as transgride, você está fora do método científico. Por exemplo, se você acha que o método científico pode produzir um computador, você não sabe o que é um computador nem o que é método científico. Existe algum princípio científico que possa explicar ao mesmo tempo a linguagem binária, né, a eletrônica dos computadores, as propriedades dos microcircuitos, a química do plástico usado no computador, a química dos metais usados? Existe um princípio único que você pode reduzir tudo isso? Então, você dizer que o computador, o resultado da ciência, é o fim da picada. É o resultado de uma tecnologia que junta num objeto material elementos inconexos colhidos em várias ciências e na observação comum. Isso é tecnologia. A unidade de uma teoria científica é a unidade do seu poder explicativo sobre uma área ou campo de fenômenos. Né? A unidade da tecnologia está dada num objeto material ou num processo material que se constrói com elementos teoricamente inconexos e inconectáveis. Qualquer objeto, o mais simples, é assim. Você não pode construir um prego por método científico. Né? Claro que você vai usar elementos científicos, mas você também usa elementos puramente empíricos, se for necessário. E quando você usa elementos de várias ciências, eles são teoricamente inconectáveis. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dito de outro modo, nenhum objeto tecnológico tem a estrutura lógica de uma teoria científica. Quantas vezes será preciso explicar isto? Hã? Mariana Miuque Toledo. Pelo que entendi, o senhor tem intenção de formar a classe intelectual com o COF, de modo a tentar salvar a cultura brasileira. Tenho visto que muitos seus alunos são professores de literatura, história e artes humanas em geral. O senhor acha possível e benéfico que seus alunos se desenvolvam principalmente na área de exatas? Bom, sim e não. Por quê? Nas áreas de exatas você tem, de fato, menos charlatanismo do que tem nas áreas de humanas. Porém, quando o pessoal de exatas começa a opinar sobre questões gerais da cultura, o nível de charlatanismo dele é superior ao do Vladimir Safatli. Isso que eu acabei de dizer, por exemplo. Esses engenheiros e físicos que escrevem para mim, dizendo como você nega a ciência se existe a tecnologia. Eu, primeiro, não neguei a ciência. Segundo, a tecnologia não é ciência, é uma outra coisa. É? Você não existe nenhuma possibilidade de você construir nenhum objeto tecnológico por meios científicos. Não existe. Porque se o computador, enquanto objeto material, resultasse de uma teoria científica, ele inteiro teria que ser explicado por um princípio único. Ou seja, ele seria uma teoria científica. E se as pessoas não sabem nem isso, não tem condição de conversar, evidentemente. Mas, e outro dia um idiota disse para mim, como que ele ousa falar de Newton se ele talvez não sabe nem o que é uma derivada? Eu falei, bom, você vai alegar uma banalidade de matemática como essa para refutar o que eu disse sobre o negócio do espaço absoluto e tempo absoluto, isso é o fim da picada. Ninguém precisa saber o que é uma derivada para saber que espaço absoluto e tempo absoluto são elementos inacessíveis ao método experimental. Isso a pessoa tem que saber intuitivamente em um segundo. Isso é a melhor coisa que dizer. Você pode ter uma experiência científica do infinito. E qualquer pessoa tem que imediatamente responder, não. É? Precisa saber o que é uma derivada? Na verdade, se você entende o que é uma derivada, né, toda a teoria que está subentendendo nas derivadas prova o que eu estou dizendo, porra. É? Então, o problema é o seguinte aqui. O problema com as exatas é o seguinte: uma pessoa muito burra e um retardado mental pode aprender muita matemática. É? Você pode ser até um gênio matemático sendo um retardado mental, como você pode ser um gênio do jogo de xadrez ou um gênio da música. É? Existe o caso da Anton Bruckner. Anton Bruckner é um gênio da música, é um retardado mental. É? Mas um retardado mental não pode escrever as peças de Shakespeare. Não pode escrever as obras de Goethe e não pode escrever os diálogos de Platão. Por quê? Porque estas coisas estão muito próximas da experiência da realidade. Então o sujeito tem que ser capaz de apreender um círculo de realidade muito grande, né? Onde evidentemente não há exatidão alguma, mas que depende da experiência da vida e da capacidade de autoconsciência, né? Matemática requer autoconsciência? Nenhuma. Música também não requer autoconsciência. Então, são habilidades fabulosas, maravilhosas, mas que não tem nada a ver com a autoconsciência. E a grande literatura, a grande filosofia é eminentemente autoconsciência. Então, o sujeito que estuda matemática há muito tempo, adquire um domínio daquilo, ele acredita que ele tem um raciocínio lógico perfeito. Eu digo, sim, você tem um raciocínio lógico perfeito do ponto de vista de lógica formal, mas não de lógica material. Mas todo o seu estudo de matemática não responderá, né, nem mesmo à questão fundamental da filosofia matemática. Quer dizer, as quantidades são elementos reais ou são formas inventadas? Você não precisa saber isso para aprender matemática. Isso quer dizer que você pode aprender toda a matemática sem saber com o que você está lidando, meu Deus do céu. Então, neste sentido, as matemáticas viciam a pessoa e dão uma falsa segurança. E isso eu tenho visto em todo esse pessoal que quer responder para mim essas coisas, eles falham, porque não tem o treinamento filosófico. Né? Não o treinamento filosófico acadêmico, mas o treinamento filosófico real, quer dizer, a técnica filosófica que eu já expliquei, com aqueles 7 itens. Né? Aquela técnica filosófica, é toda ela depende da autoconsciência, depende de uma capacidade de autoobservação e de assumir a responsabilidade por si mesmo, que requer uma maturidade intelectual formidável. Né? Agora, por exemplo, não existem gênios matemáticos infantis? Existe. Né? O meu filho Gugu, com 11 anos, ele estudava o livro de física do Sears e Zemansky, que é o livro da universidade. É? Agora, ele tinha experiência da vida, ele tinha a autoconsciência de uma pessoa adulta, capaz de assumir a responsabilidade pelo que faz? Não, não tinha, claro que não tinha. Então, são habilidades, está entendendo? E todas as habilidades são muito respeitáveis em si mesmas, são muito úteis em si mesmas e admiráveis em si mesmas. Porém, elas não habilitam o indivíduo a opinar responsavelmente sobre assuntos da filosofia, da ciência política, etc, etc. E este desprezo que o pessoal das exatas tem pelas humanas é inteiramente justificado, porque o humano só tem charlatão, porém, ao mesmo tempo, reflete um complexo de inferioridade invertida. Quer dizer, o indivíduo sabe que ele só sabe lidar com aqueles elementos formais, tá certo? Que não precisam ser testados nem pela sua autoconsciência, nem pela experiência da realidade, mas que só pode ser testado quando é em condições pré-determinadas, condições laboratoriais pré-determinadas, que são inteiramente inventadas, é claro, né? E que só se conectam com a realidade em determinados pontos específicos. Qualquer teoria científica só bate com a realidade em determinados pontos científicos que já foram definidos de antemão. Existe uma teoria científica sobre o conjunto da realidade? Isso é impossível. Mesmo que os caras cheguem, vamos dizer, à famosa teoria geral, todo mundo sabe, ou deveria saber, que a teoria da relatividade é incompatível com a mecânica quântica. O senhor conseguir conciliar as duas, então ele obteve a teoria geral de tudo. Eu digo, mesmo que você consiga isto que não conseguiu até agora, tá certo? E que é um sonho, uma ilusão, esta teoria geral de tudo conseguiria, né, dar uma explicação de conjunto da história humana? Né? Você pode inventar uma explicação, porque muitas já foram inventadas. Então, a teoria geral de tudo seria apenas uma teoria de um pedacinho, como sempre acontece. Então, vamos lá. Douglas Pelagatti pergunta: estive lendo a obra Aristóteles para Todos, de Mortimer Adler, um excelente livro, mas na página 74, 75, ele afirma, aspas, mas a reflexão, a compreensão filosófica que amplia o alcance do nosso senso comum sobre o mundo físico em que vivemos, não nos qualifica nem nos capacita a produzir nada. A filosofia não assa tortas nem constrói pontes. O conhecimento e a compreensão podem ser usados para dirigir nossas vidas e orientar nossas sociedades, de modo que elas sejam vidas de sociedades melhores e não piores. Em uso voltado para o agir e não para o fazer. Essa aí é a velha distinção aristotélica entre as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências, o que ele diz, poéticas ou criativas, como a tecnologia. A tecnologia é uma ciência criativa que se destina a fazer coisas, tá certo? Mas, de qualquer modo, você vê que o problema da orientação do indivíduo na vida, se é o que, que eu vou fazer, como é que eu devo agir, está implícito na construção de qualquer objeto. Isso quer dizer, se o indivíduo que está empenhado na construção de uma ponte ou em assar uma torta não sabe o que ele está fazendo, provavelmente a torta vai sair envenenada e a ponte vai cair. Então, quer dizer que a técnica da responsabilidade cognitiva está subentendida em toda a atividade intelectual humana e, por isso mesmo, ela é a primeira de todas. Mas, agora, o fato é que toda e qualquer tecnologia industrial existente, ela pode se apoiar num tipo de consciência intelectual que já está consolidado na cultura há séculos. Ele não precisa acrescentar nada novo. Então, o cara não precisa ser um filósofo, evidentemente. Por quê? Porque ele já está cheio de ideias filosóficas na cabeça que ele herdou da cultura e essas bastam para orientar. Às vezes, o cara não percebe que aquilo é filosofia. Né? Então, não perceber, por exemplo, o cara não perceber que a noção de espaço absoluto é uma noção filosófica e não científica, não perceber isso, eu digo, é imperdoável. Imperdoável. Porque não há nenhum meio experimental científico de você chegar à noção de espaço absoluto. Você vê, quando Einstein formulou pela primeira vez a teoria da relatividade, ele não sabia que se podia provar experimentalmente a constância da velocidade da luz. Então, ele afirmou isso como um pressuposto arbitrário, na primeira vez. Depois, mais tarde, se viu que dava para comprovar. Né? Mas ele não sabia que dava para comprovar. Então, o que, que ele fez? Ele pegou uma noção filosófica, ele disse isto. Ele mesmo disse, eu não lembro exatamente a expressão exata, ele disse, eu estou postulando isto por minha vontade, é um ato de vontade, eu decreto que a velocidade da luz é constante. E daí vamos fazer as contas com base nisso. Todo e qualquer cálculo de qualquer coisa, sempre tem algo que você postula arbitrariamente, porque senão o cálculo teria que abranger a totalidade da realidade. Isso é a coisa mais simples do mundo, né? Então, mais ainda, toda e qualquer teoria científica sobre o que quer que seja, postula sempre algo arbitrariamente que a própria ciência em questão não tem condição de verificar. Porque senão ela teria que ser uma ciência de tudo. Isso, quem não entende isso, não pode abrir a boca sobre método científico. Né? Então, diz ele, pergunta o Douglas Pelagatti, isso não seria separar a filosofia da estrutura da realidade, que também engloba a produção dos bens materiais? Claro que é. Então, foi o Adler, ele só estava reiterando a distinção aristotélica dos três tipos de ciência, a qual continua válida. Tá certo? Mas esses três tipos de ciência são exercidos na mesma realidade física e humana na qual todos nós vivemos. E dentro da qual uma orientação intelectual responsável só pode ser obtida por meios filosóficos. Não tem nenhuma ciência que vai te orientar nisso aí. É isso aí, é como o, diz o Jean Piaget, né? A filosofia não é conhecimento, ela é apenas uma orientação geral no mundo da cultura. Eu digo, bom, mas sem essa orientação geral, como é que você vai saber que um conhecimento é conhecimento? Quer dizer, que critério você tem dentro disso? Então, se você não acha que o senso de orientação no conjunto dos conhecimentos é conhecimento, então o que está dentro do conhecimento também não é conhecimento. Bom, eu acho que hoje já esgotamos nosso tempo, né? Então, eu acho que nós devemos parar por aqui. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.